Abra comigo a sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Quantos têm Bíblia? Levanta a mão. Ok, pode abaixar. Quantos têm Bíblia só no celular e só abre de vez em quando? Talvez só no culto. Levante a mão. Não vai levantar a mão. Não, desculpa. Eu estou brincando, mas eu estou realmente querendo instigar você a pensar. Você lê sua Bíblia? Você estuda a Bíblia? Você marca sua Bíblia? Você tem suas anotações? Você tem essa vida cotidiana de comunhão com a palavra? Isso é extremamente importante. Na verdade, esse é um seguro. Nós temos aqui alguns irmãos que trabalham com seguro. Daniel trabalha com seguro. Se precisar de seguro, tem um Daniel ali. Levanta a mão, Daniel. Você não faz o seguro depois que o episódio acontece, certo? Você faz o seguro antes. O máximo que vai acontecer é você sofrer o dano, aprender a lição depois do episódio, e aí então você faz o seguro, mas ele vai valer para os próximos episódios. Nos alimentar da palavra. Ler a Bíblia, ler literalmente, ler. Estudar a Bíblia, ler livros, parar para estudar a Bíblia, ver lá nos dicionários, nos comentários, nas anotações que às vezes algumas Bíblias trazem no rodapé. Ler e estudar, ter um tempo para estudar a Bíblia é um seguro. Eu e você nos munimos da palavra. Proclamamos a palavra, enchemos nossa mente, nosso coração da palavra. E lá na frente, quando vem algum episódio, seja ele qual for, a palavra já está estabelecida. A palavra já está arquivada, guardada, ruminada, absorvida. Então eu quero desafiar você. Se você, principalmente quando as coisas... Sabe aquela semana assim que as coisas não estão bem? Tem alguém aqui que já passou por isso? Tem alguém aqui? Já passou por isso? Principalmente quando o dia começa e você já sente um negócio ruim assim, às vezes não dá nem vontade de levantar da cama e a coisa fica assim, e você sabe que pastor é imune, pastor não passa por essas coisas, né? Não é isso? É? Não, irmão. Todos nós estamos propícios a começar um dia e do nada, sem motivo, vir um dardo, vir um sentimento, vir um cansaço, um desânimo, e às vezes a semana inteira é uma semana pesada. Se você vive isso, se você passa por isso, guarde e lembre-se sempre, parar para ler a palavra nutre o nosso espírito. Nutre o nosso espírito. E se no seguro do automóvel não adianta, na hora do episódio, eu chamar o corretor, a não ser para os próximos episódios, no caso da palavra é diferente. Se eu estiver no meio do acidente, se eu estiver no meio da tribulação, se eu estiver no meio de qualquer questão ou de qualquer menção de problema ou de dificuldade ou de um dia assim meio esquisito, se eu e você evocarmos a palavra, ela não volta vazia. Eu gostaria de saber se você deseja ter essa experiência nessa semana. Eu quero ter essa experiência, Senhor. Mas eu já tenho isso, eu já sou assim graduado, eu sou pastor. Mesmo assim, só, você quer ter essa experiência essa semana? Eu quero, Senhor, renovar diante do Senhor as minhas experiências de ler a Tua palavra e ser inundado de vida só de ler. Mas eu quero mais, eu quero me aprofundar, Senhor. Então eu quero estudar a tua palavra nessa manhã, eu quero viver a tua palavra nessa semana, eu quero na reunião de oração buscar a tua palavra, eu quero no encontro da célula mergulhar na tua palavra, eu quero nas minhas leituras diárias, meus devocionais, eu quero mergulhar na tua palavra, eu quero ter experiência de estar lendo assim, o Senhor lembrando, está vendo como você se alimenta, está vendo como é que você se nutre, está vendo como é que você se fortalece como inimigo, e está lendo a Bíblia, ah meu Deus do céu. Ele não vai dizer, ai meu Deus do céu, mas talvez diga, ai meu Deus do céu, não, talvez ele diga, ai Deus do céu, e talvez ele tenha que dizer, ai meu Deus do céu mesmo, aquele crente está lendo a Bíblia, perdemos. Então eu quero incentivar você a ler, talvez você não queira tanto ler o texto de hoje, mas vamos ler. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que se ele anda, ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e humilde, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim foi também que a si mesmas se ataviaram outrora as mulheres santas que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu considero o versículo 7 mais grave do que todos os outros versículos. Mulheres, sejam submissas. Esse versículo, ele é bom de usar, não é não? É um versículo legal esse versículo. Sede submissas. Só quero lembrar que ser submissa ou ser submisso é o mesmo que estar debaixo de uma missão. Submisso significa debaixo, sub, de uma missão. Então, o que o Senhor está dizendo é sede debaixo da mesma missão que o seu marido. Então é melhor você perguntar antes de casar qual é a missão do seu marido. Dependendo dela, não entra não. Se for um homem fraco, ah, não sei, vamos ver, né? Eu estou pensando assim, abrir uma lojinha para vender capinha de CD, tô, não sei, talvez eu também gostaria assim, quem sabe, vou tentar lá um teste para ver se eu entro no clube, jogo futebol, quem sabe, dá sorte. Se você está vendo antes de casar que não tem uma missão, sai fora. Por outro lado, se você não casou ainda, arrume uma missão, sabe? Porque se você tiver uma missão diante de Deus, Deus vai te dar uma princesa. A máscara não deixa a gente ouvir, às vezes, a voz, mas eu vi vários rapazes aqui, mesmo lá na internet, dizendo amém, amém, amém. Precisamos ter uma missão, e nós fomos tão ministrados, domingo passado, com o Carlos e a Rita, naquele encontro online com os casais, que um casamento tem um propósito sagrado. Existem ferramentas, existem provisões, existem ensinos para eu e você vencermos qualquer coisa que seja desafio no casamento, irmão. Ninguém precisa agarrar, ninguém precisa separar, ninguém precisa desistir, ninguém precisa sofrer. Deus providenciou recursos para qualquer questão no casamento. Você só precisa dar um passo que é ir a alguém, um discipulado, um pastoreio, e abrir o coração, e compartilhar, e pedir ajuda, e buscar do Senhor, e Deus vai trazer luz, e vence qualquer dificuldade, irmão. Porque o casamento é um propósito sagrado, ele é um ministério sagrado. como fomos tão ministrados, nós podemos buscar do Senhor não só vencer os desafios, não só prosperar em todas as áreas, mas cumprir um propósito, um chamado como famílias, como casais. E ontem foi dia dos namorados. E agora, com a internet, a gente vê inúmeras pessoas publicando o seu namoro, mesmo que sejam casados há muito tempo, a minha namorada, o meu namorado, e não significa quem não publicou que não tem ou que não considera, mas nós estamos vendo muita gente publicando, porque existe um entendimento de que isso diz respeito a alguma coisa especial demais da parte de Deus. E eu quero ministrar sobre você nesses dias, que Deus toque sua vida, minha vida, meu casamento, seu casamento, de tal forma que sejamos fortalecidos para vencer todos os desafios. Alguns deles é só entender o que está escrito. É só entender aonde o parafuso errado foi colocado no lugar errado, aonde falta uma peça, aonde falta um amortecedor, aonde falta um óleo. É só entender isso, irmão. Para muitas questões é muito simples. Você sozinho vai receber do Senhor. Às vezes você conversando um diálogo simples com sua esposa ou com seu marido, vão se entender. Outras vezes é necessário você chamar o seu líder de célula, seus pastores, um irmão, uma irmã com quem você tem liberdade e reconhece serem idôneos no Senhor, que você vai compartilhar, eles vão te dar algum conselho, vão orar, vão indicar um livro, vão ministrar a sua vida, vão discipular por um tempo e você vai vencer qualquer que seja o desafio do seu lar, do seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nesta semana, na célula, nós vamos ter uma lição também que toca alguns assuntos, alguns tópicos muito importantes. E você vai receber mais do Senhor, além de tudo que o Senhor está nos dando hoje, que já nos deu nessa semana, que o Senhor já tem ministrado a nós, e você e eu vamos ser ministrados, mais uma vez, investindo no nosso casamento. E lembre-se, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ninguém está imune. Mas todos nós podemos estar debaixo da cobertura da autoridade da palavra, da autoridade da cruz, da autoridade do corpo, debaixo da cobertura de bênção do Senhor. Então, vamos vencendo. E assim como você vê nas fotos, com o passar do tempo, só melhora. Melhora a agenda, melhora as finanças, melhora o conhecimento, melhora a sabedoria, a prudência, melhora o juízo, melhora tudo, melhora o visual, melhora tudo, porque é uma bênção que o Senhor pôs sobre o casamento. E esse texto, ele pode ser cheio, um texto cheio de detalhes. Vós mulheres, sejam submissas. E aqui tem um detalhe importantíssimo, porque com um tratamento, um comportamento, um procedimento honesto, cheio de amor, a mulher ganha o marido. Porque, convenhamos, tem maridos que são uma pedra no sapato. Não estão aqui, nenhum deles está aqui. Amém mesmo, tomara que... Tem irmã aí que... Oh, Senhor... Mas, irmãos, nós queremos realmente que o Senhor dê graça, cada um de nós como cônjuges, para andarmos nessa palavra, maridos terem uma missão diante do Senhor, serem sacerdotes, saberem quem são em Cristo e por que o Senhor os colocou nessa casa, nessa família, nesse casamento, nessa vida, nessa profissão, e parar de ser boca murcha, parar de ser mole, parar de ser fraco e se levantar, porque o Senhor também te dá recurso, o Senhor também te dá vitória, o Senhor também te cerca de pessoas que vão te ajudar, vão te instruir, e você vai se tornar um sacerdote dentro de casa. Como pai, como marido, como cunhado, como genro, não importa em que posição na família, você vai ter uma atitude, um procedimento e frutos de sacerdote, de um homem que tem missão. E olha, aqui nós já sabemos, não preciso nem falar disso, a missão não é pôr arroz e feijão em casa. A missão não é pagar as contas. A missão não é ver se está tudo em ordem. A missão é realmente um sacerdócio espiritual com o qual o Senhor vai te fazer prosperar, frutificar, vai ser canal de bênção, de palavra profética. Deixa de ser estúpido, deixa de ser arrogante, deixa de ser omisso e nós nos tornamos ministros, sacerdotes. Nenhum de nós se torna perfeito, irmãos. Todos nós continuamos susceptíveis a erros, às nossas vulnerabilidades, aos nossos defeitos, às nossas limitações, mas se tem um crescente, não importa em que ângulo, se tem um crescente, ok, Senhor, graças a Deus, glória ao Senhor, e que esse crescente seja constante na sua vida e que seja frutificação do Espírito Santo para você ter uma missão, ser um sacerdote que tem uma missão. E então, sua esposa vai ser atraída por essa missão. Sua esposa vai te complementar nessa missão. Não é que ela é inferior e ela não tem missão, não. É porque nós, como sacerdotes, tendo uma missão, nós precisamos desesperadamente de virtudes que só se encontram em uma esposa, em uma mulher. E nós precisamos dessa parceria. E aí o texto continua, versículo 3, ele é também muito polêmico, que não seja o exterior como frisado de cabelos, em algumas igrejas é proibido frisar cabelo. Tem alguém cabelo frisado aqui? Não, né? Então, adereços de ouro, tem alguém usando brinco aqui? E também aparatos de vestuário. Alguns entenderam com esse versículo que mulher não pode usar nenhuma dessas coisas. Mas o que Paulo está dizendo não é que não pode usar essas coisas. O que Paulo está dizendo assim, que a sua beleza, que aquilo que é evidenciado em você, não seja o que você faz externamente. Então continue fazendo externamente. Mas seja o coração, que seja um trajo incorruptível de um espírito manso e tranquilo. Eu não sei por que Paulo falou das esposas mansa e tranquila. Não sei, não tem necessidade. Mas talvez tivesse lá naquela igreja alguém que a esposa meio nervosa. Talvez fosse lá em Corinto, não, em Pedro. Desculpa, é Pedro que está falando isso. Não foi Paulo, gente, Pedro. E aqui ele não fala que igreja ou que cidade que ele estava escrevendo. Mas é possível que lá naquele lugar tivesse alguma esposa meio nervosa e então deve ter acontecido isso. Mas, irmão, eu e você podemos entender que nós não estamos falando de usos e costumes, nós estamos falando do fluir do Espírito Santo. E aqui vem para nós, maridos, de outra forma muito desafiadora, que a gente tenha do Senhor, como sacerdotes, graça para a gente entender como nós participamos disso, de tal forma que a nossa esposa seja cada vez mais cheia dos valores de Deus dentro de si. Mas também fora, né? Também fora. Eu não vou pedir a Dani para ficar de pé, tirar a máscara, ficar de pé, porque ela está muito bonita hoje. Mas porque vocês vão... o Arthur vai querer que a Cristina fique de pé também, o Kleber vai querer, cada um vai querer. E aí a gente vai interromper o culto. Mas se você puder, invista nisso para que a sua esposa também tenha os ouros, né, externos, tem ouro, tem adorno, frisado cabelo. Não sei se frisa cabelo hoje... Não, acho que na verdade não frisa, alisa, né? De repente é alisar. Talvez hoje Pedro escreveria que não seja o adorno da esposa, o alisar o cabelo, o tingir de outra cor, o fazer, como é que chama aquilo? Não sei. E eu repito, cuide disso, não seja aquele, não precisa, gasta com isso, cuide disso. Às vezes não é fácil, mas cuide, irmão. Às vezes tem que abrir mão de alguma coisa para você investir, mas cuide para que a sua esposa esteja sempre bem. E cuide para que esse não seja o único adorno que ela tem externamente, que seja internamente. E o texto continua, pois assim também que se ataviaram as mulheres santas de outrora, submissas ao seu marido. Esse versículo pode ser um versículo assim, muito difícil, né? Que as pessoas pegam a visão arcaica do Antigo Testamento e dizem que aquelas mulheres eram submissas, elas chamavam os maridos de senhores. Seria até bom fazer isso aqui. Quem concorda? Não, de jeito não. Não dá. Não vai ter consenso. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, de você ser obrigada a chamar o marido de senhor. Nós precisamos entender todo um contexto social, cultural do que está sendo dito aqui. E nós vamos descobrir que esse contexto social e cultural se encaixa no que foi dito no contexto do texto. Homens que têm uma missão, tendo ao lado ajudadoras, companheiras, aquelas que complementam, porque nós não temos uma série de habilidades, de virtudes que a esposa que tem, que a mulher que tem. E assim vamos caminhando como família. E o versículo 7 vem, como eu disse, o versículo que eu considero mais pesado. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Vivei a vida comum do lar. Eu me lembro de um irmão, início do projeto, que ele ia para Dubai. E Deus falou com ele assim: cuida da sua empolgação com essas viagens extraordinárias, porque a vida mais importante é a vida comum do dia a dia. Eu fui entender isso melhor quando eu estava nos Estados Unidos certa vez. Eu sempre viajei muito para os Estados Unidos. E me acostumei com muitas coisas e aprendi muitas coisas, convivi com muitas coisas, com muitas pessoas, e eu sempre via os brasileiros chegando lá em algum congresso, alguma igreja que eu estava ministrando, ou às vezes até mesmo de férias, em alguma situação, empolgados com aquela vida. Mas como eu continuava viajando e ministrando e convivendo com muitos ali, eu via algumas dessas pessoas em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, já desesperados com a rotina cotidiana. Se você se aprofundar nas notícias, que todos têm acesso, você vai descobrir que todos os problemas que o Brasil enfrenta e culpa A, B ou C são encontrados em qualquer país do mundo. Nas primeiras vezes que eu viajei ou para os Estados Unidos ou para a Europa, eu falo assim: tudo é rico. Não, se você continua indo aos lugares que normalmente não se vai como turista, você descobre que tem bairros pobres, que tem miséria, que tem pobreza, que tem injustiça, que tem buraco, que tem todo tipo de problema que eu e você enfrentamos aqui na nossa cidade, ou você que está assistindo de outra cidade, todos os problemas que enfrentamos no Brasil, absolutamente todos, são igualmente enfrentados em qualquer outra nação. E na continuidade da vida naquele lugar, você vai descobrindo os problemas sociais. Uma pergunta que eu faço sempre a irmãos, amigos, pessoas que moram em outros países, quando eu chego, eu falo assim: quais são as dificuldades que você descobriu morando nesse lugar? Eu sempre pergunto. Outra vez, há pouco tempo agora, 2 ou 3 anos atrás, eu perguntei a um irmão na Suíça: que coisa maravilhosa viver na Suíça, irmão. Que lugar maravilhoso para viver. Quais são os problemas que você enfrenta vivendo aqui? E ele foi me relatando alguns que são comuns no mundo inteiro, em qualquer lugar. Mas isso se vive aqui na Suíça? Vive-se. E aí entra essa expressão do apóstolo Pedro: vivei a vida comum do lar. Porque se eu e você soubermos viver o cotidiano, que vai ser o mesmo em qualquer lugar, nós vamos estar bem em qualquer circunstância. Quando vier o extraordinário, a gente vai desfrutar, sem se iludir, que tal lugar é o lugar mais maravilhoso do mundo. Quando você olhar a grama do vizinho e falar assim: aquele casal é mais feliz do que a gente. Aquele marido, olha que classe aquele marido. Ah, se fosse o meu marido. Se você começar a ter um pouquinho de sabedoria e entender, você vai descobrir que se você for viver com aquele marido, você vai descobrir uma série de questões comuns do lar. Da mesma forma com a esposa. Uau, aquela loura, aquela, olha como é aquela moça. Você viu a bolsa, você viu a elegância daquela moça. A minha mulher é só filha de rolim, o dia inteiro de rolim na cabeça. Ainda mais agora, na época das mídias em que o Instagram bomba. Então você não vê pessoas feias no Instagram, você não vê pessoas passando necessidade no Instagram, você não vê. Se tem uma foto, a pessoa fala assim: olha a minha vida. Você passa, você não quer assistir aquilo, você não quer ver aquilo. Você só vê coisas desejáveis, lindas, maravilhosas. E mesmo aquelas que são as mais glamurosas, se você for conviver com elas, você vai descobrir, ou com eles, você vai descobrir que tem uma vida comum do lar. tem uma vida cotidiana, tem uma vida com as mesmas questões, os mesmos cheiros, solta pum, tem problemas, fica nervosa, fica nervoso, tem dificuldade, é a mesma coisa. E em alguns casos, aquilo lá é só cenário, a realidade é outra. E mesmo que tenha dinheiro, mesmo que tenha roupa de marca, você vai descobrindo que tem um temperamento, um caráter, que algo que precisa ser cuidado pelo Senhor ainda, algo que é difícil na continuidade. Ver de vez em quando é uma coisa, e morar lá 6 meses, meu Deus do céu. Então vem Pedro e diz assim: aprendam a viver a vida comum. Todo mundo tem que pôr o lixo na rua, todo mundo tem que limpar o tênis, todo mundo tem que escovar os dentes, todo mundo tem que abrir mão de algumas coisas, todo mundo precisa cooperar, todo mundo tem que lavar a louça, todo mundo tem que cooperar um pouquinho com o dinheiro, todos nós passamos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Isso está lá na minha ministração, todo problema é universal, os personagens são universais. Numa igreja não tem uma igreja maravilhosa e outra não, toda igreja você vai encontrar os mesmos personagens, os mesmos problemas, as mesmas questões, os mesmos desafios, todas as vidas, todos os casamentos, todas as cidades, todos os governos. Você consegue imaginar numa França? Uau, a França! Puxa vida, passear em Paris, a gastronomia francesa, meu Deus! Você já ouviu, já estudou alguma coisa sobre a educação infantil na França? Que coisa exemplar, que coisa, que país! Quem vai imaginar greve na França? Tem greve na França. Mentira, roubo, corrupção. Ah, só no Brasil. Não, não, não, não. Tem todos os problemas que nós enfrentamos em casa, em qualquer outro lugar. Então, quando você olhar para a grama do vizinho e achá-la mais verde, lembre-se disso. É só um relance, é passageiro. Se você for conviver ali, você vai descobrir, não é que eles são ruins, é que lá também tem os mesmos desafios da vida comum do lar. Então, se eu aprender a viver a vida comum do dia a dia, eu vou aprender a ter um nível de contentamento elevado. E num nível de contentamento elevado, nós começamos a ter olhos para as coisas boas que estão rodeando a nossa vida e às vezes a gente não observa. Para valores, para virtudes. E nós vamos aquietar, a gente abaixa o nível de ansiedade, de expectativa, aí vê a foto, vê o que o outro fez, vê o que o outro falou, e não fica comparando mais. E converge, e direciona o olhar para aquilo que há de bom em nós. No nosso lar, na nossa casa, no nosso casamento, nós somos desse jeito, nós não temos isso, nós não temos aquilo, nós não somos assim, todo mundo é diferente mesmo, e quando alguém olha para nós, alguém também vai achar coisas lindas na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, e eu quero cuidar disso, para que as pessoas vejam coisas lindas. E vou cuidar para que elas saibam que nós também temos a vida comum do lar. Sem opressão, sem constrangimento, sem complexos, sem timidez, mas também sem chutar o balde, sem perturbações e com o olhar de Deus para cuidar de cada questão e com um princípio que é inquestionável: eu vou valorizar mais os pontos positivos do que os pontos negativos. E mesmo que a gente vá tratar dos pontos negativos, trate-os localmente. Cuide deles, conserte e continue vivendo sua vida, seu casamento, seu lar, construindo, edificando, solidificando. Então, a primeira questão que eu quero colocar aqui, que não é fácil para nós, viver a vida comum do lar. E Pedro acrescenta, com discernimento. Diga, com discernimento. Eu estava caminhando pouco tempo atrás e eu vi um motorista estacionar o carro de um jeito indevido. E do carro desceu alguém que parecia a filha dele, com a netinha dele. E desceram, essas duas pessoas, essa moça desceu com a sua filhinha, eu entendi que era filha, parecia ser filha, e fizeram uma bobeira ali no trânsito, que quase que tem um acidente. E eu caminhando, vendo tudo aquilo de longe, e eu falei assim, gente, que estupidez desse motorista. Pudesse, tinha que chegar ali e falar com ele. Eu segui adiante, e daí a pouco o carro passou, e quando o carro passou, eu vi pela primeira vez o rosto daquele motorista, e eu vi um velhinho. Era um senhor mais idoso, dirigindo com dificuldade. E na hora em que eu vi, estalou assim, meu Deus, por isso que ele parou o carro daquele jeito. Ele não deve ter nem percebido que ele parou o carro daquele jeito. Ele não deve ter nem visto o risco que correu, ou que colocou sua filha e netinha, se são mesmo filhas e netas. E aí, naquela hora, o Espírito Santo me deu uma frase: a misericórdia contempla detalhes que não se vê facilmente, por isso atua. Eu só me tornei mais misericordioso com aquele homem que fez uma tolice no trânsito. Provavelmente teria reagido, buzinado, alguns xingado, perdido a paciência, como é natural da gente. Ou da gente não, natural meu. É possível, olha aqui. Mas quando eu olhei para uma questão que eu não tinha visto ainda, a misericórdia se ampliou. Ah, então eu não iria mais lá nele para dar um pito. Mas eu poderia ir para ele e falar assim, ô senhor, te ajudo aqui, ó, vem cá, cuida aqui, vem aqui, vem aqui, ó, olha isso aqui. Isso nos faz entender que eu e você precisamos de discernimento, e discernimento é ver aquilo que não se vê facilmente, não se vê de imediato. E para discernimento não é uma mágica. O anjo vem, vou te dar discernimento. Não, é um processo, é um processo de sensibilidade ao Espírito Santo, é um processo de sabedoria em não falar, em esperar, em não reagir, em aguardar, mas é um processo também em tomar conhecimento. É um processo em tomar conhecimento. Eu quero entender isso, eu quero compreender. Me conta a história. Me fala, desde lá do início, como é que foi tudo isso? Se eu tenho uma noção maior ou melhor do todo, eu terei uma noção melhor das partes. Então, Senhor, eu quero ter discernimento. Então, eu vou viver a vida comum do lar tendo discernimento. E esse é um desafio. A Dani, minha esposa, está aqui. Esse é um desafio para mim. E eu espero que seja um desafio para mais alguém, para não ficar sozinho. Nenhum marido, eu espero que tenha alguém aqui comigo nisso. É o desafio para nós como marido de não irmos direto em alguma ação, mas prudentemente vivermos a vida comum do lar com discernimento. Me conta, espera aí, me explica tudo, me mostra tudo. Você entende esse desafio, irmão? Você recebe isso para você? E mesmo você, esposa, aqui está falando do homem, do marido, mas, Senhor, nós queremos ter mais discernimento de tudo que acontece no nosso lar, no nosso casamento, nossa vida. E esse discernimento diz respeito a olhar para elementos que não estão à mostra facilmente. E para isso eu vou precisar, às vezes, de um conselho de alguém. Olha, é assim, assim. Às vezes alguém que já passou mais tempo conosco, ou passou mais tempo no caminho, há mais tempo no caminho que estamos passando. Isso acontece continuamente comigo, com a Dani, em relação ao Asaf e Rosana. Irmãos, vocês não têm noção de madrugadas a fio, madrugadas adentro, no discipulado e tratando de coisas e falando de coisas. Graças a Deus foi só diminuindo a intensidade dessas madrugadas, ele foi dormindo mais cedo. Agora o Asaf vem e fica em casa, fala assim, vão dormir cedo, vão dormir cedo, Asaf, graças a Deus. Mas, irmão, foi absolutamente necessário passar um tempo, e aí vai mostrando, mas é isso, mas é aquilo. E eu lembro uma vez, que a primeira vez que o Asaf veio, me disse assim, olha, o homem se realiza no fazer. A mulher se realiza no falar. Oh. Então Azar falou assim, então pare para escutar a Dani, escute a Dani. Eu estou vendo as irmãs balançando a cabeça assim, todas felizes. É natural que eu e você, mais pragmáticos, não precisa, já resolveu, nem precisa contar, nem precisa falar nada. E é natural que a mulher, mas você não falou nada. Você nem me contou isso. É assim, Kleber? Você está rindo por quê? Como já fez, já resolveu, mas a mulher quer voltar lá atrás, ver detalhe por detalhe, fazer isso aqui. Então, aquilo foi assim, uma ferramenta para discernimento. Então, que eu ouça mais, que eu deixe a esposa falar mais. E quem sabe, muitas questões vão ser mais facilmente conduzidas, só porque a gente usou uma ferramenta de discernimento que traz luz. Quantas outras eu preciso? Quantas outras você precisa? Senhor, eu quero me colocar no teu altar nesta manhã, objetivando, focando meu casamento, meu lar, minha família. Eu quero viver a vida comum do lar. Então, eu não quero ficar angustiado, ansioso, deprimido, ou então frustrado. Todos vivem a mesma vida comum do lar. Todos. Pode ser que lá na França tenha comida diferente do Brasil. Pode ser que lá nos Estados Unidos tenha uma avenida maravilhosa, tenha prédios maravilhosos. Não interessa quais são as diferenças estéticas de uma família para outra, de uma nação para outra. No fundo, se nós formos viver o dia a dia, a estética perde o valor e passa a importar a vida comum do dia a dia. Senhor, eu quero aprender a viver a vida comum do dia a dia. Esse é um alvo de oração para mim e para você nesta manhã. Segundo, Senhor, eu quero ter discernimento. Em alguns momentos é só aquietar. Respira. E às vezes respira 10 vezes. Alguns precisam respirar 100 vezes. Vai ficar melhor ainda. Mas deu tempo. Espera, passa. E eu repito, não é fácil isso. Quando a gente vê, a gente já falou, a gente já tomou uma iniciativa, e eu me coloco aqui na primeira fila de alguém que precisa prestar atenção nisso. E eu e você estamos juntos como igreja, mesmo você que está em casa. Nós vamos para o altar do Senhor e vamos dizer, Senhor, nós queremos experiências no nosso casamento, nossa família, nosso lar. Não precisa ser só com o cônjuge, pode ser com os filhos, pode ser com algum parente, pode ser no ambiente de trabalho, de eu não apenas respirar, e depois reagir. Eu quero realmente buscar discernimento. Quais elementos eu preciso saber? Quais questões eu desconheço? O que virá só porque eu dei um tempo? Ou o que virá porque eu fui ouvir alguém que pode me aconselhar? Qualquer que seja o assunto. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse versículo, ele é o mais terrível do versículo, ou melhor, essa frase é a mais terrível do versículo 7. Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Diga para alguém que está do seu lado, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Tudo que se constrói com linguagem. O ser humano é um ser simbólico e Deus estabeleceu isso, tanto que Deus construiu e criou tudo que existe pela linguagem. E a palavra, dentro de linguagem, é um símbolo. E é o símbolo mais poderoso que existe. E Deus criou todas as coisas que existem pelo poder da sua palavra. Portanto, este universo da linguagem é o universo em que todas as coisas acontecem. Saber conversar, saber compartilhar é de extrema importância, é vital. Tudo que se vai realizar, se realiza duas vezes. A primeira é no pensamento. Você executa todas as coisas primeiro no pensamento. Segundo, no falar. Só depois desse processo, que às vezes é até demorado, é que isso vai se materializar, como Gênesis 1 e Gênesis 2. Primeiro Deus disse, Deus disse, Deus disse. Depois da palavra liberada, Adão foi arar a terra. São princípios de discernimento. Tudo precisa ser primeiro pensado. Então eu decido não falar sem pensar. Eu decido não falar sem consultar, sem averiguar, sem perguntar, sem me humilhar, sem ser mais manso. Senhor, eu quero isso para mim, porque eu não quero sair falando qualquer coisa. Agora, se tudo que se constrói com linguagem, comunicando, compartilhando, desenhando, fazendo o mapa, fazendo a planta, dizendo a alguém, sim, por favor, me deixa em tal lugar, sim, pega isso ali para mim. Qualquer coisa que realizamos, realizamos com a nossa voz. E a nossa voz produz orações. Quando a gente lê a palavra oração na Bíblia, a gente só pensa numa coisa. Ai, meu Deus. Orar. Que o católico chama de rezar. Mas pode ser uma reza, mesmo sendo uma oração de crente. A gente só pensa nesse estereótipo religioso, oração, mas oração, o melhor significado de oração da Bíblia está na gramática. É uma frase que contém um verbo, um sujeito e expressa uma ação. Isso que é oração, em qualquer gramática do mundo. A estrutura de uma frase, a estrutura sintática daquilo que falamos, daquilo que escrevemos, ela varia em determinadas regras de idioma para idioma, mas elas, em cada regra distinta, têm um único e mesmo propósito: a vida comum da comunicação em qualquer idioma. Então eu e você precisamos aprender a compor as orações, a compor as frases, a compor as falas, e com discernimento, tendo aprendido a viver a vida comum do dia a dia, a gente começa a ter uma comunicação melhor. Mas não é só isso que eu quero dizer aqui. É que essa oração da gramática é a mesma oração para com Deus. Um verbo, que é Jesus Cristo. Um sujeito, que sou eu e você. E uma ação, que é o propósito eterno de Deus. Então, o que fazemos quando oramos? Nós não fazemos passar a sacolinha diante de Deus. Me dá uma coisinha, por favor, que o Senhor possa me atender, que o Senhor possa, meu Deus, oh meu Deus, até quando? Não, não é isso, oração não é isso. Oração é uma ação de um sujeito. Ação é o verbo é Jesus Cristo. Então eu vou para diante de Deus, falando assim, eu sei o que está escrito na tua palavra, Senhor. Eu tenho estudado. Senhor, eu tenho visto minhas necessidades, eu tenho visto meus desafios, mas está escrito na tua palavra isso, isso. Então eu levanto a minha voz e eu executo com fé diante do Senhor um pedido, uma declaração profética, um motivo de gratidão, uma ordem contra o império das trevas. Eu vou levantar a minha voz e vou fazer minha oração. E sabendo que eu sou sacerdote, eu vou orar. Você compreende a importância de nós orarmos? Não é ir à reunião de oração, não é participar no Zoom terça-feira, é exercitar a missão de orar. E quando nos unimos em concordância, essa oração, ela tem mais penetração, mais força, porque a Bíblia diz da concordância. Orar pelos filhos, orar por qualquer questão, qualquer que seja o problema, primeiro orar, orar, orar, orar, primeiro orar. E orar não é assim, oh Senhor, você está vendo o que está acontecendo? Eu repito, orar é saber o que eu vou dizer, porque com a linguagem, com as palavras, com a minha voz, eu vou construir alguma coisa. Aí vem Pedro e diz assim, neca, neca. Se você não cuidar da vida comum do lar, se você não cuidar de ter discernimento, se você não cuidar da sua esposa, suas orações, qualquer que sejam elas, serão interrompidas. Isso é, tudo que você intenta fazer, vai ter que fazer com orações. Orações religiosas, orações da gramática. E elas serão interrompidas. Você entendeu por que eu disse que esse é o versículo mais terrível desse texto? Porque está na minha mão e na sua mão como maridos, como homens. Cuidar da vida do lar, de tal forma que tudo que a gente vai falar, no trabalho, na esquina ou diante de Deus, não seja interrompido. Quem sabe não está acontecendo isso com você? Por falta de discernimento, por falta de sabedoria para viver a vida comum do lar, suas orações estão sendo interrompidas. E olha, irmão, uma das coisas mais terríveis de uma oração interrompida são as nossas próprias emoções. Nós vamos ficando mais sensíveis, mais céticos, mais nervosos, mais irritáveis, mais impacientes, mais desanimados, mais frustrados. Porque a gente teve a oração interrompida, a capacidade de construir pela palavra, na terra ou com o Senhor, interrompida. Senhor, eu quero discernimento. Essa semana nós tivemos um episódio em casa com a cachorrinha, e que fomos enfrentar uma situação lá com veterinário, com gastos, com muito difícil, que aquilo foi mexendo com a gente, foi, e sobretudo comigo, e eu falei, Senhor do céu, me dá discernimento. Eu e você precisamos pedir ao Senhor, eu quero viver a vida comum do lar. Eu não quero ter uma fantasia só de Instagram, de viagens, de compras, de conquistas, de realizações. Eu quero viver a vida comum do lar. Seja qual for o detalhe que o Senhor vai me falar essa semana, eu quero parar, pôr o chinelo e cuidar das coisas comuns do dia a dia. Mas com discernimento. Porque com discernimento eu vou começar a contemplar coisas que eu não considerava antes. Por isso, eu reclamo, por isso eu acho, por isso eu penso, por isso eu quero, por isso... E uma das coisas assim, mais difíceis é alguém chegar para nós e nos dizer como nós estamos sendo. Eu, de vez em quando, me reúno aqui com alguns, o discipulado. Mas olha, fulano, isso. Fulano, isso. Por quê? Eu preciso ser alguém que entenda, em que entende que uma série de coisas eu não vou ver. Alguém vai ver por mim e vai me dizer. E ao me dizer, me capacita com ferramenta de discernimento. Eu vou aprender sobre casamento, sobre relacionamento, sobre conversa, sobre como lidar com mulheres. Paulo já disse que é uma coisa, é um mistério. Lidar com mulher é um negócio misterioso. É uma coisa que você não vai entender nunca, nunca na vida. Mas é possível que as mulheres também vão falar assim, não dá para entender a cabeça de homem, não dá para entender. Elas também reúnem, elas também falam, não dá, é outro nível, não tem, não chegamos a lugar nenhum. Agora, se nós buscarmos no Espírito Santo, dá-me discernimento. No nível conjugal, o Senhor vai nos levando como igreja a alguns discernimentos que só trazem vitória. Eu quero isso, Senhor, para a minha vida. Eu quero isso para o meu casamento com a Dani, eu quero isso para o seu casamento, eu quero isso para aqueles que não estão casados ainda, eu quero isso para aqueles que porventura separaram por causa de problemas, aqueles que porventura estão viúvos, eu quero. Nós, nesta manhã nós pedimos ao Senhor que isso venha sobre todos, Senhor. Com discernimento. Senhor, e eu não quero as minhas orações interrompidas, pelo contrário, eu quero as minhas orações, seja as frases no português num diálogo, as frases no português numa discussão, seja as falas no português, lá no ambiente de trabalho, quando eu vou dar uma sugestão, ou quando eu vou trazer algum problema, alguma questão, vou resolver algum assunto com um funcionário ou com o meu chefe, eu quero sabedoria para a construção sintática dessas frases, com toda a graça que vem do Senhor, e elas não serão interrompidas. Eu vou prosperar. Mas eu quero também, Senhor, sabedoria e discernimento do Senhor, vivendo esse segredo da Tua palavra, vivendo a vida comum do lar, do dia a dia, com discernimento. Eu quero também as minhas orações diante do teu altar, não interrompidas, pelo contrário, prosperando. Fecha os teus olhos, irmão. Eu quero ler para você uma frase. É bom saber alguma coisa dos costumes dos diversos povos, a fim de julgar os nossos de forma melhor. Para que não passemos ou não pensemos que tudo o que é contra as nossas tradições, modas, é ridículo ou não tem razão. Como tem o hábito de fazer os que nada viram. Continue com seus olhos fechados. Uma pessoa que não viaja, que não conhece outras realidades, sempre tem uma ideia equivocada do seu universo pequenininho. Mas quando nós recebemos de fora, nós começamos a entender melhor o nosso universo interno. Quando se gasta mais tempo viajando, mais tempo fora, mais tempo longe da vida comum do lar, acaba-se por ser estrangeiro na terra natal. E quando se é excessivamente curioso das coisas que se faziam nos séculos passados, fica-se ordinariamente ignorante das que praticam no presente. Esse é um texto do filósofo Descartes, René Descartes, em que ele está dizendo com sabedoria que veio de Deus: eu preciso estudar, eu preciso viajar, eu preciso conhecer o que acontece fora. Em outras palavras, num linguajar bem bíblico, bem cristianizado, eu preciso ouvir meu discipulador, eu preciso ouvir meus irmãos, eu preciso conhecer o que acontece fora, para que eu não considere equivocadamente o que acontece dentro. Na outra frase, ele diz: eu não posso só ficar lá fora, eu preciso conhecer o hoje, eu preciso conhecer internamente, eu preciso, porque senão eu corro o risco de não ter sabedoria para o presente. Senhor, eu quero isso. Eu quero sair para aprender o que acontece lá fora. Isso é simbólico. Isso diz respeito a ler a Bíblia, sair do meu mundinho, do que eu acho, do que eu penso. Isso acontece, Senhor, quando eu compartilho minhas questões conjugais, pessoais, familiares, com meus irmãos mais idôneos, velhos, mais velhos, mais sábios, que andam com o Senhor e vão me discipular, para que eu receba a energia que vem de fora. Por outro lado, eu não quero também, Senhor, só viver viajando. Eu preciso me concentrar na vida comum do lar, porque se eu aprender a viver a vida comum do lar, o dia a dia, eu vou ter mais discernimento. E eu vou cuidar mais da esposa, do marido, dos filhos, da casa, da rotina, das finanças, do estudo. Esta manhã, nós nos colocamos diante do Senhor em favor da nossa casa, nosso casamento, nossas famílias. Se você tem alguma questão que você enquadra claramente no que foi ministrado, eu convido você a se colocar de pé. Levante a sua voz e ore ao Senhor. Se você está com seu cônjuge aqui, ore com ele. Se você não tem um cônjuge, ore você diante do Senhor. Se ele não está aqui, se ela não está aqui, ore diante do Senhor. Senhor, eu decido nesta manhã no altar do Senhor por uma vida com mais sabedoria. Coloque diante do Senhor seus desafios, quem sabe uma discussão ou um assunto que está sendo cuidado. Quem sabe a necessidade de um toque do Espírito Santo na alma, nas feridas, na angústia. Quem sabe houve uma discussão, um atrito, um problema. Quem sabe está sendo conversado, um desafio, uma decisão a ser tomada, ainda não tem um acordo, ainda não sabe o que fazer, põe diante do Senhor. Quem sabe é uma vitória alcançada, um recurso. Quem sabe algo para ser conquistado, mudado, alterado. Que o Senhor venha, traga sabedoria. Ore ao Senhor nesse momento. Levante a sua voz, mesmo aí usando sua máscara. Se você está em casa, ore com alguém em casa. Senhor, nós estamos colocando diante do Senhor nossas casas, nossas famílias, e nós estamos declarando em nome de Jesus. nós vamos viver a vida comum do lar, com sabedoria, com discernimento. Senhor, eu quero ouvir essa ministração outras vezes, eu quero repassar cada um desses detalhes, porque eu quero, como sacerdote do lar, ousadamente conduzir, liderar minha casa, minha família, a uma instância, a uma estação mais elevada, de mais vitórias, de mais conquistas, mais sólida. Eu quero, Senhor. Não é em vão que estamos sendo ministrados nos assuntos do casamento, da família, nesses dias. Não é em vão que as mulheres vão receber tanto de Deus no congresso. Não é em vão que nessa semana na célula nós vamos tratar de algumas questões tão especiais. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Se você tem necessidade de receber oração, sozinho ou com seu cônjuge,